Gostaria de manter a posição, 5490. Mantenha a posição. Mantenha a posição, é afirmativo. Não, ainda não. A aeronave está executando pushback, está aqui no portão 2, está muito longe ainda. Não chamou para o táxi ainda. Força Aérea 6000, destino ao pátio militar ou pátio de autoridades? Pátio militar. O vento 140 graus 109 tem pouso autorizado, pista no zero. Tem nível pouso, Força Aérea mesmo. Salvador 5490. Prossiga. Me perdoe aí, mas tinha me sentido decolar sem parada. Ah, ok, gente, sem problema. Hotel Oscar Zulu, na escuta. Confirme altitude e transponda a sonar. Hotel Oscar Zulu, mantenha o corredor Veracruz, reposte através de parede. Reporte Parque de Vitória. Quatro nove zero, Lima tem cabeceira no zero. Lima tem um zero, 590. Três um no 54, desce para 2000 pés, ajuste no zero no 5, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 2000 pés, seguindo, reporte estabilizado, na 3154. Solo aos 38, liberando agora a direita, reporte na Delta para cruzamento da pista, Força Aérea 6000. Trip 5490, livre decolagem da 10, 120 graus, 129. 5490. Dia 3h45, alterna Natal. Táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera sobre torre 1895, ajustado 1095, Oceaner 6142. Índia Alfa, ponto de espera sobre 1895, com 1015, Oceaner 6142. Tango, Hotel Oscar Zulu, confirme PLB, de onde o senhor decolou? Zulu, controle. Papatango, Hotel Oscar Zulu, controle. BMI autorizado, cruzamento da pista e táxi até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Mantém cabeceira no 06142. Alinha remanter na 10, 6142. Trip 5490, decolou os 40, chame controle 1208, uma boa tarde. 108, boa tarde. Salvador, boa tarde, Trip 5490. Trip 5490, contato radar, saída Momo, sub, mantendo de voo 200. Na Momo, nível 200, 5490. Salvador, Oceaner 63, 5, ponte 6, pushback acionamento. Livre acionamento para início, táxi. Vamos lá. Né, 6142, livre decolagem da 10, 130 graus com 109, 6142. Livre decolagem da 10, né, 6142. Autorizado o plano para Campinas, livre de voo 360, a subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, via Aperto 6, BHZ3, via após conforme a rota do plano. 5502 é o código transponder, 120, décima 8 é o controle. Campinas, Campinas autorizado, nível 360, saída da El, após Leda, após Bridge, descarta Aperto 6, Belo Horizonte. 5502-1208, 2400. Correto, sombra, puxa, pega o acionamento. 2400. 0 na PUCA. O Sané 6142, contato radar, saída PUCA, submantendo em voo 350. Sobe o 350, perfil da PUCA 1142. Carro meu, pronto, cópia. Autorizado, plano Salvador, Salvador, 500 pés, PGL Amaralina, sai no corredor, acha a curva direita, pista 170117 é o código, 120.8 é o controle. 1895, agora. Gol no 648, desce para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado, sinal do procedimento terrestre, pode ser autorizado. 2 mil pés, no 05, autorizado, 643. 07 a bordo, acionamento táxi de decolagem 4895, ajustado 1015. Salvador, boa tarde, da 3154. 3154, avistado, chega o trem de pouso, 140 graus, 1129. Ok, passando externo, passando travado, da 3154. Lima e pouso, pistão 0, 3154. Agora exato, pouso, 3154. Visitado de alvo, quanto espera vai chamar a torre 2905? 1095. Essa é a intenção, passando a cauda do mesmo, prosseguindo em Rimar, reporte na vertical, o, até o Oscar Zulu. Passando na vertical, até o Oscar Zulu. Final da 1-0, até Oscar Zulu. 7, reporte na vertical em Rimal, até Oscar Zulu. Na vertical em Rimal, reportará Zulu. Tá 3154, solos 48, libere a direita, chame solo 1219. Solo, é torre. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, autorizado a alinhar e decolar 130 graus com 109-6315. Alinha e decola 109-6315. É Portugal 021, qual que é idêntico? Bom for arrival, distância vai ser 050. Gol no 648, complete final do procedimento aéreo, chame torre na frequência 118.9. Ok, 118.6, positivo, 648? Gol no 648, chame torre na frequência 118.95. Ok, 118.95, 648. Continue a aproximação, pista no zero, 140 graus, 10, nós tráfego iniciando a corrida no momento, na pista no zero. Ok, aguardando, vou meio com três. Foz, Salvador Centro, boa tarde. O Sané 6142, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife agora 2545, 2685 ou Sané 6142, bom final de semana. Obrigado, amor. 8, uma boa tarde. 08, obrigado. Foro 648, livre pouso no 0140 graus e no 09, pista no 0. Ok, livre pouso, trem mais travado, 643. Submantém livre voo 360. Submantém o 360, com referência de visagem ligando a máxima proximidade, vamos direto da El, senhor. Autorizado, direto da El. Da El, graças. Esse já pega a conta. Pode também informar a feita prevista, na 17? Da El, Leda. Alô, Papa Romeu, Bravo, Bravo Sierra. Bravo, Bravo Sierra, pronto para a cópia. Oficial do plano para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 400, via Uppers Luno 0, SMAC, Lúvito, Bravo, Bravo Charlie, Rio, corrigindo, Romeu, Índia, Oscar, Hotel, e após conforme a roda do plano de voo. Subida da Euleda, de primeira curva direita após a decolagem, o código transponder 5474 e o controle no 20.8. 400, Atras Lulu no 0, SMAP, aí alta posição não entendi, depois Bravo, Bravo Charlie, Rio, Dael Leda, 5474. Só confirmando a subida, Dael Leda Bridge, e após a posição SMAP, a posição Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Ok, Dael Leda Bridge e SMAP Lúvito. Correto, tá pronto para o acionamento? Não, não, mais uns 10 minutinhos. Sim, chama para acionamento, Bravo, Bravo, Sierra. Muito grato. Índia November Alpha confirma intenção de sobrevoo, setor de sobrevoo. Pronto para cópia. Autoridade Salvador, Salvador, 1.000 pés, após decolagem curva à esquerda, no corredor forte, pista 17, o código transponder 0171 e o controle no 20.8. Índia November Alpha, cotejamento correto. Para acionamento, táxi de decolagem, agora 14.18.95, ajustado no 0.5. Solo Salvador, gol 648 na Alfa, boa tarde. 648, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, gol 648. Parte 4 ou parte 5? Está livre o táxi. Reporte na interseção Oscar para ingresso November Oscar Romeu. Confirmado, é o Wind November Alpha que reportou, não é isso? Ok, está autorizado o táxi. Até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, Oceania 6314. Oceania 6314, aciona identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Voo Mari, descendo ao 050, 6314. Chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Objeto 585, está pronto para a cópia Natal? Autorizado Natal, nível de voo 350, Zulu 10. Subida Ucazipá, curva esquerda após a decolagem. Ucazipá, curva esquerda após a decolagem, pistão 10, 551 é o código, 208 é o controle. Código 5511 e o controle no 20.8. Está autorizado 3.0, Zulu 10, Salvador 10, por meio de fora da colagem, telefone 5511, controle no 20.8, 5856. 5856, cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Oceané 6315, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, Oceané 6315. Salvador approach, FTL 021, may proceed to 7 miles final for runway 10. Portugal 021, clear the final ILS approach. Please final ILS, FTL 021. Pushback e acionamento, posição 3, o azul 4065. 4065, autorizado o acionamento, chama para destaque. November Alpha está autorizado e reporte alinhado, pronto, cabeceira 197, fim de November Alpha. Sabe, alinhar e decolar da pista no 7, November Oscar Romeo, vento 150 graus 109. São Salvador, boa tarde, 7856, 25 da Oscar, para o que pega a planeta. Confirme minha matrícula, por favor. 7856. Para pushback e acionamento, posição 5. Afirmativo. Livre acionar, sempre registrar. Romeu, Oscar Romeu, decolou 02, corredor Axé, controle em 1208, novembro Oscar Romeu. 1208, novembro Oscar Romeu, grato. Controle, helicóptero, papapapá, novembro Oscar Romeu. Papapapá, novembro Oscar Romeu, mantém o corredor Axé, 500 pés. Corredor Axé, 500 pés, novembro Oscar Romeu. Controle, Salvador, boa tarde, 2442, seguida Oscar. Azul 4462, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Decolará e após manter ao setor sul, aguardando instruções para cruzamento. Tem livre decolagem de 17, vento 160 graus com 8 nós, Índia November Alpha. Confirmar o Alfa, ponto de espera, chamei 2895, azul 4096. Alfa, no ponto de espera, 2895, azul 4096. 4 milhas, após o pouso do mesmo, será autorizado prosseguir para o corredor forte. 5, Índia November Alfa, manterá o setor sul para cruzamento do campo na autorização do tráfego para pouso 990, o Índia November Alfa. Portugal 021, Salvador Tower. Muito boa tarde, Follow Starburst 1-0. Boa tarde. Clear to runway 1-0-1-6-0-0-0-8-9. Clear to land, Portugal 021. Papa Romeu, Bravo Uniforme Serra. Bravo Uniforme Serra, prossiga. Para Serra Índia, Romeu Índia, conforme classificado 1.500 pés. A GL está no 4-3. Afirmativo, parte 3, 1 minuto para a cópia.